Dia 22. O dia da construção e da grandeza. O nascido no dia 22 carrega uma vibração rara e poderosa. É um mestre construtor, alguém destinado a realizar grandes feitos e deixar um legado. Sua mente é prática, disciplinada e estratégica, combinando inteligência com uma força de realização impressionante. Desde cedo, demonstra um pensamento visionário, sempre buscando projetos grandiosos e com impacto duradouro. Não se contenta com pouco. Quer transformar ideias em realidade e construir algo que tenha significado. Tem um dom natural para liderança, organização e planejamento. Sabe como estruturar processos, dividir tarefas e levar um projeto do início ao fim com precisão e eficiência. É um verdadeiro estrategista. No entanto, seu maior desafio é o equilíbrio emocional. Por ser altamente exigente consigo mesmo e com os outros, pode acabar assumindo mais responsabilidades do que deveria. Precisa aprender a delegar e confiar na equipe para evitar o esgotamento. Tem uma forte conexão com o mundo material, mas sua missão vai além de apenas conquistar dinheiro. Seu verdadeiro propósito é construir algo duradouro e impactante para a sociedade. O 22 não nasceu para pensar pequeno. Grandes negócios, empreendimentos inovadores e transformações sociais fazem parte do seu caminho. No amor, busca parcerias estáveis e sólidas. Seu compromisso com o relacionamento é sério, mas precisa tomar cuidado para não deixar o trabalho e os projetos consumirem toda a sua energia. A vida não é só sobre realizar, mas também sobre viver. Quando entra em seu lado negativo, pode se tornar perfeccionista, controlador e extremamente crítico. Tem momentos de ansiedade e pode sentir que nada é suficiente, o que gera frustração. Aprender a valorizar o progresso e não apenas os resultados finais é essencial. Na saúde, precisa cuidar do sistema nervoso e da sobrecarga mental. O estresse excessivo pode causar problemas circulatórios e dificuldades para relaxar. Incluir momentos de descanso e lazer na rotina é fundamental. O que você precisa para vencer? Para um nascido no dia 22, o segredo do sucesso está em transformar sua disciplina e visão em impacto positivo para o mundo. Aqui estão três passos essenciais para potencializar sua jornada. 1. Aprenda a confiar nos outros. Você tem um talento extraordinário para construir, mas grandes projetos exigem colaboração. 2. Valorize cada etapa do caminho. Seu foco está sempre no futuro. Mas celebrar as pequenas vitórias fortalece sua motivação. 3. Encontre equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Você nasceu para realizar grandes feitos, mas precisa lembrar que a felicidade está no presente e não apenas no destino final. Agora, a questão é: você está pronto para transformar sua visão grandiosa em um legado que será lembrado para sempre?